aí, gente? Alguém curte Belo? Isso aqui é o baú do Logo ao vivo, nas 10 horas de Arrocha. Tem que respeitar uma festa. Alô, Paulo do Pina! Canta, Salvador! A primeira vez que eu te beijei, seus braços me joguei, voei, voei, voei de prazer no céu de anil. Contigo ao meu lado eu vou voar em qualquer lugar desse Brasil. Te amar, canta assim, vambora! Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade. Bora, Jack! E quando o desejo vem, é seu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Você que eu amo. O que eu não faria pra esse amor vencer? Que louco seria de perder você.